0909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401-0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Filhos e filhas, nós estamos nesse clima de Natal. Natal é Jesus. Na hora da misericórdia, vamos pedir a esse Deus despojado, esse Deus que nos ama. Natal é Jesus. Você entendeu esse espírito? Ele é misericordioso e, além de misericordioso, é despojado. Nasce na gruta de Belém e se torna uma criança. Ah, meus irmãos, quem dera se nós entendêssemos todos esses valores do Natal, principalmente hoje, véspera de Natal. Obrigado a você que participou ao vivo comigo, véspera de Natal, dia 24. E desejar um santo e feliz Natal. Mas nunca é demais, obrigado a você que todo dia sintoniza o rádio para a Hora da Misericórdia. E o que eu mais desejo é que essa noite para amanhã seja santa. Santa na medida em que a porta de sua casa estiver aberta para receber Jesus. Filhos queridos, véspera de Natal, escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Vanessa, falo da cidade de Bogotá. Acompanho todos os dias a Hora da Misericórdia. Quero pedir uma graça muito especial para minha família: paz, diálogo e união. E também quero deixar esta mensagem de Natal para o Senhor Padre Reginaldo, para toda a equipe Evangelizar, para minha família e ouvintes. Quero desejar que seus passos nunca estejam sós. Estejam sempre amparados pelos anjos e arcanjos, que têm a missão de caminhar com você, segurando firme em suas mãos, para que seus pés nunca venham tropeçar no meio do caminho. Que neste Natal vocês possam sentir a presença de Deus, a paz, o amor e o perdão. Feliz Natal! Na paz de Deus, que sempre pode tudo, pois para o Senhor nada é impossível. Padre Reginaldo, equipe Evangelizar, família amada e ouvintes, um feliz Natal na paz de Jesus. São sinceros votos dessa filha que está muito longe, Vanessa. Sua bênção, Padre, um grande abraço. Feliz Natal para você, Vanessa. Um grande abraço para você e para toda a sua família. E a todos um Feliz Natal. Vamos escutar, às vésperas do dia de Natal, a Palavra de Deus. Bíblia aberta, cartilha de oração. Jesus vai falar, é, e eu vou guardar no coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Zacarias, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou o seu povo e suscitou para nós um poderoso Salvador na casa de seu servo Davi. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O cântico de Zacarias, ou Benedictus, como chamamos, consiste numa releitura da missão de Jesus. Mostra que as promessas feitas por Deus no Antigo Testamento se concretizam em João Batista, o precursor, em Jesus, o Messias. Senhor, às vésperas do Natal, dai-nos esse espírito de obediência a Deus para com Jesus. E obedientes a Jesus, sejamos submissos ao querer do nosso Pai, a fim de que nos coloquemos totalmente a serviço da missão. Senhor, dai-nos a graça de viver esse tempo de Natal. E antes que eu siga a oração do Natal, eu quero dizer para você: você acha que está preparado para celebrar o Natal? Então olhe para o seu interior, olhe para a sua vida, olhe para os seus relacionamentos. Tem luz na tua alma? Hoje, às vésperas do Natal, você está irradiante de paz? Ou corre, corre com a ceia, ou corre, corre com amanhã, está tirando o seu tempo precioso de meditar Jesus? Vinde, adoremos o Salvador. Filhos, filhas, atenção! Atenção, filhos! Nessa noite, nesta noite, se você escutar um barulho quando estiver dormindo, se por acaso você estiver em casa e escutar um barulho lá fora, pode ter certeza, não será o Papai Noel descendo pela chaminé, será José e Maria andando pelas ruas de sua cidade. Será José e Maria se aproximando de sua casa. Nesta noite, São José e Nossa Senhora andarão pelos bairros, pelas vielas. São José e Maria andarão pelas ruas, e talvez bata na porta de sua casa. Se por acaso tocar, levante-se rápido, abra a porta e diga: entre, Sagrada Família, aqui na minha casa tem lugar. Venha, Nossa Senhora, dentro da minha casa poderás ter tudo para que Deus venha à luz da vida. Então, que essa noite seja vigilante. Não se entregue à bebedeira, à torpeza da fé. Em algum lugar, José e Maria procurará na sua casa para repousar. Quem dera, se você oferecer para ele o que há de melhor: carinho, afeto e atenção. Senhor, fazei que nossas casas sejam uma gruta de Belém, que nossas famílias sejam um presépio vivo. Senhor, que nossos corações sejam uma manjedoura. E eu me despeço mais uma vez desejando que você tenha uma noite vigilante. O Senhor passará pela sua vida. Senhor, abençoai todos os lares, afugentai toda discórdia, afastai todo conflito. Senhor, dai-nos um estado vigilante de espera. Abençoai a água, a roupa dos enfermos e os alimentos que serão consumidos de hoje para amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, filhos e filhas. Feliz Natal, até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.